Toda vez que eu vou ao banheiro, eu solto fezes. Toda vez que eu vou ao banheiro, eu urino dá seco. Toda vez que eu vou ao banheiro, eu cago. Definitivamente, eu cago. Eu cago bosta, eu cago merda. Toda vez que eu vou ao banheiro, eu cago merda. Eu jogo merda nos outros, eu jogo merda no ventilador. Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda. Na merda, eu cago merda no cocô, eu faço cocô no cocô, eu cago merda no cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô. Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda.